enquanto CLS, é um dos nossos grandes objetivos, tendo em conta o eixo 3, chegar à população mais idosa, mais afastada das sedes de freguesia, das sedes de concelho, porque não têm tanto acesso a determinados serviços, e nós queremos também aproximar desses serviços para que todos, toda a população da Oliveira do Hospital, seja ela mais jovem ou mais idosa, tenha informação, informação que seja boa para que tenha maior qualidade de vida e esteja mais próxima dos serviços, e este é um dos objetivos da ação que realizamos, não só aqui hoje, como em mais 11 localidades do nosso concelho. Portanto, o que tem vindo a acontecer desde o início de maio, terminam a 29, julgo. Que balanço é que faz desta iniciativa? O balanço é extremamente positivo. Felizmente, neste mês de maio, a pandemia deixou-nos conseguir juntar as pessoas, embora cumprindo as normas, obviamente, conseguir juntar pessoas no mesmo espaço, mas o balanço é claramente positivo. Foi extremamente importante para os idosos, e ver o interesse dos idosos, e às vezes coisas simples que eles no dia-a-dia deles podem mudar e podem promover assim a sua saúde. Deixar, claro, o agradecimento à Fundação Aurélia Mar Diniz especialmente aos serviços de cardiologia por nos acompanharem nesta ação. A rede social também é feita disto, de trabalharmos em conjunto, em especial um agradecimento à doutora Inês e à doutora Severina, que foram os profissionais que nos acompanharam, e agradecer também a disponibilidade da Fundação, na pessoa do seu presidente, doutor Álvaro Herdade, por disponibilizar estes serviços a levar a estas aldeias que estão muito afastadas e vivem uma situação de maior isolamento.